Controle, visual, com local de pouso, Guardião 05. Frequência livre, Guardião 05. Gente, frequência livre, só para decolar. 3:30, 3 horas e 50, atendendo o Confins, 16720. Afirmativo, decolou aos 20, chama o controle 1998. 198, um abraço. Taxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 62, ajuste no 0 no 3, bom voo, Webjet 6720. Via Índia Alfa com 1013, quando lá no ponto de espera 186 com a torre, obrigado, bom serviço. Salvador, muito boa tarde, o Carajá 19. Carajá 19, contato radar, supo nível 290, perfil Puka. 290, perfil Puka, Carajá. Se quiser coordenar, solicita manter como sinal nível 250. Gente, aguarde. Perdão, no zero, pronto. Está autorizado alinhar e decolar. Vento 180 graus, 8 nós. Alinha e decola, 6720. Obrigado. Carajá 19, voo 250, nível 250, voo direto na Caju. Direto do Carajá. Interseção transfere para a torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, Condor 22. A gente só mantém a saída. Aqui, vou manter a saída, Carajá. Dá 3897 para o táxi. Está com 2 1 8 a bordo. Está com 4 horas de autonomia, alternando galeão. Táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, ajuste no 0, 1 no 3. Gente, Juliette Alfa, 18-6 no ponto de espera da 10, com 1013, tá 3897. Fala Salvador, boa tarde, voo 1273, gente da Uniforme. Alteração de trabalho, bom fim. Bono 273, informação uniforme, confere, autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Upper Zulu, 1-6-12. Controle 1-9-8, aciona 5077. Autorizado com fins, 360, decola da 1-0 curva direita, saída da El, Voz Bright, intercepta a turma do Lô 1-6, transponda 5077, controle Salvador em 1-9-8, voo 1-2-7-3. Com 1-2-7-3, só confirmando após da El, posição Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. Após Bright, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Chame pronto no 03, gol 1-2-7-3. A saída da El, após Leda, Bright. Vai aguardar proporcionando a cabeceira para decolagem. Então mantém a posição, aguarde na posição, Condor 22. Mantendo o ponto de espera, Frequência 1288, Altena 3325, boa viagem. 288-3325, boa. Controle, podemos voar direto da EL para estar informações? Autorizado da EL, objeto 6720, suba para o nível 240. 240. 240, web 6720. Avistou o Gol no 602. Afirmativo, tem livre o pouso, pistão no zero, vento de 180 graus, meia dúzia nós. Feito no 602. Salvador, agora no 567, posição 4, pushback saneamento. Autorizado, chame para o táxi, Gol no 567. Autorizado, vai chamar o táxi, Gol no 567. Dois autorizado, ingresso à direita, reporte alinhado, cabeceira 10. Autorizado, ingresso na pista para a linhana 10, quando 22. Estou em Salvador, boa tarde, 3897, não pode esperar 10 pronto. Ciente, mantém a posição. Dois, solos 28, livre à direita, chama 129, solo. 209, boa tarde. Solo, Gono 602. Gono 602, táxi de Alfa, reportante da táxi Juliette. De Alfa, reportante da Juliette, 602. Livre, vento 170 graus, 10 nós. Alinhando o colégio livre, com 222. Controle, o 6720 após da EL poderia voar para de Carabelas? Salvador é gol 1567, próprio táxi, 79 no POB, alternando com 5, 3 horas e 50. 1567, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 1, 18.62, ajuste 10 no 3. 1013 via Índia Alfa, no ponto de espera 18.6, obrigado, boa tarde. Uno 602, ingressa via Juliette para o 05. Juliette para o 05, no 602. 2000 reportando o curso, Sierra Fox. 3603. Faça nível 160, chame centro Recife, frequência 12545, até 2085, boa viagem. 545-2085, obrigado, boa tarde. 767-20, passa nível 130, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 3325, boa viagem. 288-13325. Obrigado, ambulante. Controlista 3, 603. 603, desça para nível 050, está o time, estou no 0, no 3, chegada a Mari, vigilância radar, passou a identificação. Identificou, 3603, confirma o nosso número da sequência, podemos usar o ITAP? Autorizado. TAP 0570. 7567, mantém o ponto de espera. Mantém. Controle Salvador, boa noite, é o Condor 22. 22, contato radar, sopa nível 360, perfil da EL. Só para o 360, perfil da EL, Condor 22. Livre decolagem 3897, vento 180 graus 89. Tente livre decolagem, UTA 3897. 305, prossiga. Estou falando da Boca do Rio, PLP 02. Precisamos seguir para o cabo onde efetuará pouso, Guardião 05. Informe visual com local de pouso, Guardião 05. Ajuste no 0 no 3. 0 no 3, na visual com local de pouso, Guardião 05. Frequência livre, Guardião 05. 3897, decola os 34, controle 119, decimal 8. 198, Lutar 3297, boa. Tango Serra Bravo Fox, chamada da torre 186, tem uma pouso. 186, galera, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, 13897, na perfil da El, nosso escudo. Contato 3897, contato radar, suba para o 340. 340, tá? 3897. Final, pistão 0. Vai apertar a vista, Fox. Salvador, quando 22 solicita para o Diner. Pode, quando 22. 3603, livre ILS, desça para 2000, ajuste padrão, informe estabilizado. Quanto é estável, 3603? Decolagem, o 567, vento 180 graus, 8 nós. Livre decolagem, agora 567. Condor 22, mantendo o perfil da saída, chame o centro Recife, frequência 1288 e alterna 13325. 288, alterna 1325, Condor 22. Você abre o Fox, já estou? Não, normal, está, vai o Fox. Fica autorizado, pouso, vento 180 graus, 8 nós, pistão 0, Fox. Pouso autorizado, 1-0, você abre, Fox. O 567, decola os 37, controle 19, decimal 8. 098, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chegou 567, passando 1800 pés. No 567 da Gol, contato radar, suba para o nível 360. Sendero 360, Gol 567. Salvador, Gol no 273, para pushback, acionamento, posição 3. Autorizado, chame para o táxi, Gol no 273. Vai chamar para o táxi, no 273. Serra Bravo Fox, eu sou aos 39, direito 1219 só. 219 Fox. Empatando o Serra Bravo Fox, livrou. Serra Bravo Fox, boa noite, confirme o empate de destino? 3. Tente táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo Fox, grato, boa noite. 3897, controle. Prossigando. Instrução do centro, seu interceptado a presente sobre vetoração radial 180 de Salvador. Vai voar da presente por mais 50 milhas e após voa Eudes. Sente, vai afastar na radial 180 por 50 milhas após Eudes da 3897. Afirmativo e subindo restrito para o nível 320. Ciente, o 320 restrito da 3897. Zona 5117. 65241, autorizado 3820, conforme a posição de voo. Equalidão do zero, curva direita, esquerda da EL, a posição letra, pessoal de split, via uppers low no meia, uppers low meia dúzia, chamada 198, sono transponder 5517, UTP 5241. Confirmando o transponder 5117. 5117, UTP 5241. 5241 da Trip, chame o pronto 43, respecto da luz. Salvador, o gol 1273, pronto para táxi, POB 124, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. 1273, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pistão 0, ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste no 0, 14, bom voo. É autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera 10, 286, ajuste no 0, 14, gol 1273, boa. Ponto ideal, 14 milhas para Lagoinha, liberado pelo centro Recife na BOF. Sua identificação, autorizado chegada BOF, terça para 2 mil pés, altímetro 0014, informe no curso localizador, vigilância radar. Fox Tango Eco 2000, 1024, repassará no curso localizador, Fox Tango Eco na BOF. Salvador, gol 1273, boa noite, ponto de espera da 10. Ciente, mantém a posição. Certo. Autorizado, aliás, manter 1 no 0. Autorizado, aliás, manter 1 no 0, gol no 203. Solo aos 45, direito 29, solo. 29. Vocês veem 13, vó. Tan 3603, táxi via Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07. Livre decolagem, o 273, vento 180 graus, 8 nós. Livre decolagem, bora 273. Três, decola os 48, controle 1, 9, decimal 8. 39, 8, boa. Controle de Salvador, Gorno 273, boa noite. Contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. Eu mantenho 3 na 0, conforme autorizado, saído, gol na 283.